será que tem um cantinho pra nós na lagoa? Porque seu Nilmar, nós são gente boa. Nilmar chegou e mandou embora. Nilmar nos disse não. Nilmar tomou o andar inteiro, não importa quem chegou primeiro. Nilmar inteiro, não importa quem chegou primeiro, quer o andar inteiro.